Deus nos livre. Livre. Livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu queria deixar uma palavra no seu coração. A palavra de Deus diz que Jesus, ao se entregar na cruz, ele morreu por mim e por você, para que nós venhamos ter vida, e vida em abundância. Ali na cruz, Jesus conquistou liberdade, o direito de vida eterna. Naquele momento, a Jesus se entregar por nós, ali naquele momento ele estava cancelando todo dardo contrário que era contra nossas vidas, toda acusação, a cédula de pecado que era contra nós. Jesus, com seu sangue ali, ele pagou. E mais do que uma morte de cruz, Jesus conquistou por mim e por você o direito à vida eterna. E ali naquele momento, Jesus venceu o mal, derrotou Satanás. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele nos concedeu a liberdade em todos os sentidos. E que nesse momento você possa ter esse entendimento no seu coração, que você tenha o direito de ser livre, o direito da sua vida eterna, que só dependerá de você, da decisão que você vai tomar de abrir o seu coração e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você terá o direito de ser reconhecido como Filho de Deus. A partir desse momento, nunca mais Satanás terá argumento contra a sua vida. Hoje, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é liberto de toda mágoa, de toda prisão, de toda tristeza, de toda amargura, todo sentimento contrário, todo pensamento de morte. E nesse momento, através do Espírito Santo de Deus, você recebe alegria, paz, graça, satisfação, seus sonhos restaurados, a sua vida restaurada, a sua família liberta, em nome de Jesus. E que você venha ter convicção que Jesus se entregou por mim e por você, não apenas um sacrifício, mas sim a libertação. Nunca mais Satanás terá poder sobre você, a não ser que você permita. Mas hoje, nesse momento, você recebe o Espírito Santo de Deus sobre você. Como a palavra de Deus diz, que ele é o nosso consolador e o nosso ajudador. Que em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha te abençoar. Amém. E amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. conhecereis a verdade, e a verdade é